voo no 096, decolado aos 26, chame controle em 120, décima 8. 08, boa. Salvador, muito boa, aqui é voo 1096. Gol 096, contato radar na decolagem, subavia chegando Momo para nível 370. Subavia para 370, 096. Salvador, Oxner 6224, informação Charlie, boa noite. Oxner 6224, ascendente citação, desça via chegada Bomet 1 para nível de voo 060, 25 termais. Com a possibilidade de TAP? Mantém a chegada inicialmente ao número 3. Mantém. Controle, boa noite, Rio 5972, informação Charlie. Rio 5972, ascendente estação, desça para nível de voo 050, chegada BOMF. BOMF, nível 050, 6313, pronto, copy. Boa noite, pronto. Xené 6313, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, decolagem da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5254, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Positivo, 360, Guarulhos. Falta faltando em aerovia para o Zulu 10. Qual da pista 10, curva direita, seja São Rua, Leda, Mostra, acionar 5254, controle 1208. Correto, Xenemia 3 no 3, confirme após Leda posição, Mótiva não conseguiu apiar. Após Leda, Mostra. Correto, após ir para o posicionamento, portão 8. Azul 435, boa noite, essa identificação, desça para nível de voo 070, via chegada BOMF, reduz a velocidade para 2509, inicialmente é o número 4. Já mantém 2509 e desce para 070, o Azul 435. A 096, mantém a saída guarda de coordenação. Falando coordenação, 096, obrigado. Gol 9082, submantenha nível 340. Chame Recife, frequência 128 decimal 35, alterno 25 decimal 1. Recife, sobe a nível 340 Recife, vai chamar Recife 2835, alterno 251, gol 98082. Zero 25.45, voltando 26.85. 25.45, 2085, voo 1096, boa. Qual 235, inicia a edição para 2309. 2309, azul 433. Mais. 220, 624. Qual 246, autorizado descida para 2000 pés, que é legal na 019. E ele é autorizado em forma estabilizada. Vai chamar de autorizado. CNH 1019. 1019 para 4000, 5972. Autorizado desvio, informe quando estabilizado, Gol 246. 246, chama a autoridade. Controle 6224, uma formação bem grande aqui em cima de TAP, necessita desvio à direita, proa 050. Quantas milhas essa proa, Xane 6224? Vai ter que ficar umas 15 milhas. Gente, a descida fica autorizada até o 060, Xane 6224. Gente, 060, estou dizendo. Azul 4235, desça para nível 050. 050, 4235. 5972, desça para 3000 pés, que negar 10019. Ah, 3000 com 1019, 5972. momento, devido ao desvio, mantenho 060. Gol 246, chama Torres 1895. 1895. Chama 6224 após o desvio. Mantenha a proa 050 para o novo sequenciamento. Sim, vocês agora vendo para 070. Tente 070 após o desvio. Correção informe o término do desvio. Chama 6224, mantendo nível 060. Estado, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 180 graus, 119. Pouso, gol, 246. Desça para 4.010, sem negar, 10119. 4.010, azul 4235. Tente, Goiânia 6224, vetoração para novo sequenciamento, curve à esquerda para o 050. 050, obrigado, 6224. Para 6224, limite dessa proa, radial 345 de Salvador. 345, limite, obrigado. Cinco nove sete dois, iniciando redução para 1709. Iniciando a redução, já estabilizando o localizador, 5972. Tem, de forma que vai seguir um Boeing 737, com 120 de grau de speed, a 6 milhas, 12 horas. Reduza, chame a torre, frequência 1918, decimal 95. 1895, iniciando a redução, 5972. Fechando a 6224, agora à direita, para o 060. 060, 6224. 980 para Copa. Boa noite, Azul 4980, prepare sair da PUCA, ao ar de Copa. PUCA, obrigado. 060, Oceaner 6224, vai manter o nível devido à aeronave cruzando 065 para 4000 pés. Sim, a gente tá na PRO 060 já, 6224. Sente. Azul 4235, desça para 2000 pés, Senegal 1099, ILSXC autorizado, informe estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, ILSXC no zero, Azul 4235. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, boa noite. Continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1019. Guardando pista livre, 5972. 1246, no solo aos 42. Libere a direita, segue táxi via Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Gol 1246. E a chegada por médio 1 para nível 050. Teste via para o 050, boa médio 1. 1160 graus, 099. Vive Pouso, Rio 5972. Salvador, uma boa voa no 888 X-Ray. 888, acione identificação, dessa via chega da Bonf para nível de voo 060. Bonf 060, voo no 888. Xené 6224, desça para nível de voo 050, ainda sob vetoração, curve à esquerda, proa 090. Esquerda 0905, nível 050. É aqui. Isso aí, depois da placa 4920, plus cópia. 4, esquerda, proa 325. Esquerda, 325, 6224. Esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5262, frequência do controle Salvador, 120.8. Correto, azul 4980, reporte para posicionamento, plantão 1. Rio 5972, no solo aos 45, livrou via Fox, segue táxi Alfa Kilo até o Pátio 3. Chinema 224, curve à esquerda, proa 280. 280, 6224. Estabilizado, azul 4235. Ciente, azul 4235, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. De Salvador, muito boa noite, azul 4235, estabilizado, final. Azul 4235, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 129. Pouso no zero, azul 4235. Xené 6303, para táxi 152 a bordo. Xené 3-3, confirme autonomia alternativa. 4 horas e 10, Galeão. Xené 3-3, segue táxi via Alfa Índia até alguma espera da pista no zero. Reporte pronto para decalagem, QNH 1019. 1019, Alfa Índia até alguma espera. Vai reportar o Xené 3-3. 1-6-0, informe estabilizado, desça para 2.000. 1-6-0, localizador, Xené 6-2-4. Pode descer para 2.000, senhor Eita, mais 2.4. Estou autorizado, descida para 2.000 pés. 2.000 pés. Chama 6224, cumpriu? Serão ativos, está descendo para 2.000, mais 2.4. Está autorizado o procedimento? Chama 6224, como recebe o controle? 5x5, senhor Eita. Estou autorizada para a 160 para interceptar o curso do localizador, descida para 2.000 pés. Gente, a única coisa que eu copiaram foi a Pro 160. Para interceptar o curso do localizador, informe estabilizado. Informado. Azul 2535, no solo aos 48, direita, segue táxi Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa Anjo Juliette. Quente, minha torre, frequência 118, decimal 95. 295, 6224, obrigado. Posicionamento, solo azul 4980. Azul 4980, mandei com a equipe solo após o Embraer azul parquear no portão 3, tem nível que estiver posicionamento após táxi. Ok, então após aeronave da azul. Torre Chileno 6224, final da 10. Chile 62, 24, ajuste no 019, continue a aproximação, reporte no externo. Reportará, 6224. Pode estar pronto, 6312. Chile 63 no 3, a linha decola sem parada? Afirmativo, sem parada. Autorizado, a linha decola sem parada, pista no 0, vento 1. Pé. Ok, desce 2000, vai voar a Duna então, 970. Gente, voando Duna então. ...8888, só uma velocidade. 1888, 2, reduzindo a 2409. Gente. Vento, 150 graus, 129. Autorizado, 6224. Puxando a 63, 13, decolado ao 52, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, vai chamar Salvador, puxando a 63, 13, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Chiné 6303, boa noite. Chiné 6303, boa noite. Contato radar na decolagem. Sub mantém a nível 360 via saída São Vuno. 360 via Chiné 6303. O Salvador autorizaria por gentileza a proa de Leda para o 6303? Autorizado, Leda. Da 6303. China 6224 no solo aos 54. Libere à direita, segue táxi. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 6224. Passando Duna, pista vista, estabilizado o Gol no 970. Controle ciente, chame a torre, frequência 198, decimal 95, Gol no 970. 795, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gol 1970, está estabilizado o procedimento X-ray. Gol 1970, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 109. Autorizado pouso. Azul 4980, livre táxi à direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera, NH 1019. 19 Índia, fala no ponto 4980. Gol no 888, desça para 2000 pés, ILS X-ray autorizado, informe estabilizado. 2000 ILS X-ray autorizado, informe estabilizado, gol no 888. China 6224, autorizado ingresso via Juliette, parou o portão 4. Juliette 04, 6224. Azul 4980, ponto espera 0, visual para a nave na final. Azul 4980, após a passagem do tráfego que pousa, 37800 Tabu, autorizado ali manteve-se no zero. Ok, após a aeronave que pousa da Gol ali manteve-se no zero, 4980. Confirmar o vento para o Gol no 970? Vento 160 graus, 129. Ok, obrigado. Chamada. 3178, aciona identificação, desça via chegada Bom Médio 1 para nível 050. contato no 970, solo 59, livre pista à direita, segue táxi via Alfa Juliet para a remota 13, do pátio principal. Livre à direita, segue na Alfa Juliet para remota 13, ou 90. Azul 4980, autorizado decolagem pista 10, vento 160 graus, 11 nós. Decolagem azul 4980, pista 10. Resolvo 1882. 1888, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, voo 1888. Só uma boa, voo 1888, final 10, estabilizado. Voo 1888, tráfego avistado. Continue a aproximação, vai de pista livre, QNH 10, 19. Aguarda, pista livre no sul de conta, voo 1888. Autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 11 nós. Autorizado pouso, 10, cono 888. Azul 4980, decolou aos 01, chame o controle Salvador no 20, decimal 8. 208, azul 4980, grato, boa noite. De Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha nível 350 via saída PUCA. 350, saída PUCA, azul 4980. Voo 1888, no solo ao 03, livre pista à direita, segue táxi via Alfa Juliet para o portão 8. Via Alfa Juliet para 08, gol no 888. 3178, desça para 2000 pés, QNH 10018, ILSFC autorizado, informe estabilizado. Para 2000 pés, 10018, informaremos estabilizado, ILSFC, 3178. Azul 4980, chame Recife, frequência 125.45, alterna 2000.85. Azul 4980, chamará Recife 2545, alternando 2085 graus. Torre Salvador, muito boa noite, Sinal 9973, autorização com FINS 360, ciente da Charlie, negativa, Renato. Sinal 9973, prepare saída Arboru, Nova Escópia. Sinal 9973, confirme qual a rota que possui. Pêsulo 10 e pêsulo 16. Ciente, pronto, copy. Preciso. Sinal 9973, autorizado para Confins via UPZULU 10, PUBAV, UPZULU 16, conforme a roda do plano, nível 360. Saída SANVO 1, Sierra Alfa, November Victor Oscar 1, Leda e Motiva. Decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5402, frequência do controle Salvador 120.8. Usado Confins 360, decolada 10 para a primeira à direita na SANVO 1, Leda Motiva. UPZULU 1, PUBAV, UPZULU 16, faz conforme rota 5402, aciona 208 a saída 9973. Correto, será 9973, após funcionamento, pode 3. Boa tarde. Tô aí, Salvador, boa noite. TAM 3178, ILS 10. TAM 3178, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Vento 160 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pista 10, 3178. Sideral 9973, pushback e acionamento. Autorizado Sideral 9973, aposta táxi. Autorizado. Azul 4959, prepare e saída Coral no Bravo, mais cópia. Coral no Bravo, aguardando. Fiz 178 no solo, aos 15. Libere a direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 3178. Salvador, boa noite, 2774 da Azul para Porto Seguro, 180, 4 Charlie. 2774, boa noite, prepare Coral no Bravo, número 2, cobre. Coral no Bravo, gente. Salvador, muito boa noite, no Rio, 2774 para Galeão, 360. Rio 5972, informação Charlie, confere, prepare Sanvo 1, no Guarde, cobre. Sim, efetou a subida aí, nave só. Não copiei. O 5972 efetuou subida errada. Gente, solicita efetuar a R9? Afirmativo. Quem será coordenado com o controle? Azul 5001, qualquer informação, Charlie. Sou 5001, prepare Zanvo 1 no número 4, copy. Zanvo 1, sente, na guarda. O Xandamé 224, prepare saída Conde, aguarde cópia. Aguardando. Mano número 5 para cópia, 224. Gente, número 5. Três 178, autorizado. Pátio via Juliette, portão 7. Ok, para o 3178, Alfa Juliette, portão 7. Azul 4959, pronto cópia. 4959, prossiga. Azul 4959, autorizado Ilhéus, via Whisky 33, nível de voo 140. Decolada 10, curva direita, saída Coral 1 Bravo. Transponder 0260. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 1403, Ilhéus, colada 10. Correto, azul 4959. Modifico transponder 0247. 0247 no transponder. 0247, modificado. Correto, reporte para puxa, acionamento, pátio 3. Camarada. Para o táxi 9973, tem dois a bordo, 430, Guarulhos. Federal 9973, fique atento ao 321 da Sangue, essa é uma parte principal. Segue táxi via parte Índia até o ponto de espera. Reporte pronto para decolagem, KNH 1018. Autorizado, táxi em frente, parte 3, parte 1, no ingresso à Índia, onda nova de chamar. Pronto, 9973, com 18. Azul 2774, pronto, cópia. Pronto, 2774. Azul 2774, autorizado para Porto Seguro, via Whisky 33, nível de voo 180. Decolada 10, curva à direita, saída Coral 1 Bravo. Transponder 0245, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 180, via Whisky 33, decola da pista 10, na Coral 1, Bravo, primeira curva à direita, transponder 0245, controle Salvador 120, decimal 8, para o azul 2774. Correto, azul 2774, reporte para puxa, acionamento, parte 3. Certo. Aguarde mais um minuto, cópia. Federal 9973, vai se aproximando, ponto de espera, 0-0, pronto. Federal 9973, autorizado, alinhado e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 129. Autorizado, alinhado e decolar 9973. Pushback, acionamento, pode 3, 4959, da vez. Autorizado, azul 4959, reporte táxi. 9973, a linha da cola? Afirmo, a linha da cola, vento 160 graus, uma dúzia de nós. Ciente, vai iniciar o 9973. Geral 9973, decola os 23, chame controle 120, decimal 8. 208-9973. Rio 5972, pronto, copy. Rio 5972, autorizado Galeão via Zulu 44, seguro UP November 857, Moussu, nível de voo 360. Saída Zóculo 1 Alfa, transponder 5273, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autoriza? Autoriza. Pode ler, então, meu presente, por isso, 3670, 9973, controle, saída 120, para o Rio, 9. Correto, 5972, confirmando primeiro aerovia, Upzulu 44. Primeira, Upzulu 44. Correto, corte para puxa, acionamento, parte 3. Próximo para o estacionamento. CT, o hotel da Azul, já finalizando no parte 3, após a passagem da autorizada. Descido após a passagem da Azul, coordenação autorizada. Afirma, coordenando com a equipe de solo após o hotel da Azul, vai iniciar o táxi ainda. Será? Salvador 5974 da Rio com a Charlie, Guarulhos 340. Rio 5973, prepare Sambo 1, número 3, cópia. Coração, Rio 5974, prepare Sambo 1, número 3, cópia. Para o táxi azul 4959, 60 no PLB, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió. Azul 4959, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio, táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, QNH 10-18. Pátio Taxi Índia 10-18, reportaram pronto. O Azul 5001 está pronto para o pushback na guarda da autorização. Azul 5001, pronto, cópia. Pronto. Azul 5001, autorizado para Guarulhos via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 320. Saída, Sambo 1, Leda.